Tu sabe, minha mãe costurou para toda essa gente da Guajuvira, ela costurava até para as tiendas que havia aqui, porque havia uma tienda aí aqui na Estiva, e ela costurava para essa gente, não? Ela costurava para todo mundo, ela fazia toda a roupa e eu ficava no costume, nós tudo, ela cortava as costuras, não? E saía uma, porque nós somos oito, somos cinco filhas mulher, não? E saía uma da máquina e a outra fazia 20 costuras, nessas máquinas que eu tenho aí que eu te mostro. Tudo que. E ela nos ensinou nós tudo costurar e fazer. A avó trabalhava com as lã rústica. Fazia todas essas coisas e nós trabalhamos, nós se criamos trabalhando desde guria. Tudo fazia ponche, fazia. Olha, de lã rústica, cerga, cara para os cavalos. Tudo isso ela fazia. E a mãe costurava roupa, fazia roupa para estância, ponche. Todas essas coisas, eu sei fazer tudo que é coisa porque nós vivemos na máquina com ela. E ela estava costurando, estava sacando a roupa e eu estava. Porque essas máquinas fazem sua costura, não? Olha, tudo que eu fazia os orralhos, eu pegava botão, eu arreglava por dentro, porque eu era a preferida da minha mãe de estar com ela, porque as outras não eram mais preguiçosas, não queriam fazer as coisas, mas eu sempre, desde 10 anos, aprendi a ordenhar, aprendi a fazer tudo que é coisa. Pero yo siempre después me casé, me fui y me seguí costurando. ¿Y la tienda, en la tienda que... ¿Había una tienda en la Estiva? Sí, había una tienda, pero no me lembro el nombre de esa gente, cómo era. Y a mi mamá costuraba cantidad de ropa, ella se jubiló de costurera, ella se jubiló, usted. Y nós tudo, eu sei fazer tudo que coisa, de máquina, e eu faço todas as coisas. Agora eu já estou meia curta de vista, bombeira. Eu faço todas essas coisas aqui, olha. Que eu faço as almohadinhas, tudo, eu faço tudo, olha. Tudo sou o que faço. Eu faço igual minhas almohadas, eu faço tudo com cierrezinho, com todas essas coisas. Tudo sou eu que faço. E arrumo tudo. É pobre a minha casa, mas sou eu que faço, viste? Aprendi a bordar, fui num colégio, assim, numa escola, que vinha, como é que eu te dizer, uma comissão. Quando eu tinha 12 anos, eu sei bordar tudo, que coisa. E eu faço, sou eu que faço todas as coisas, bombeira. Eu, tudo é na economia, bombeira, eu corto e faço, olha. Tem que comer meus travesseiros como eu faço, olha. Com cierre, com lã de oveia. Quantos mostrar... trabalhos com alã? Como é que é? Você esquila? Não, tem que se agarra. São os beijões de lã, não? Sim. Assim. Então você tem que lavar. Nós trazíamos lã das estâncias, porque minha mãe costurava, fazia esses ponches, essas coisas para as jergas, essas que são para os cavalos, não? Te dão a lã, não? Os beijão de lã, sim. Uhum. Então você tem que lavar tudo. Nós ia lá no pintado, porque não havia, nesse tempo não havia poço, não havia água, não havia nada. Nós ia lá no pintado, num cavalo, minha mãe ia a cavalo, levava todas aquelas bolsas de lã e nós ia lavar com ela lá. Depois, nós preparava. Primeiro, tem que abrir toda a lã com as mãos. Todos aqueles beijão de lã abrir. E, eu, assim, abri com as mãos tudo, não? Abre elas bem, abre apertinha, não? Depois tem umas cardas, assim, umas coisas. Essas cardas, eu fazia as pastinhas tudo, não? Eu cardava, a minha irmã, a outra que é mestiça comigo, ela, que ela é mais preguiçosa, ela só abria. E a irmã mais velha, que se chama Ana, que ela... E ela fazia o hilo. E depois a minha avó tinha um telar, assim, não? Ela, eu agarrava e fazia tudo, urdia, que diz urde, tudo, assim, para arriba e para baixo, todo o hilo, e depois ela trançava tudo. Eu arrumava para ela, porque ela não gostava que nós trançasse, não. Ela que fazia, ela era maestra de tudo, no centro trabalhou. E a minha mãe também. E ela eu arrumava, nós ordenávamos tudo, eu trabalhava nisso, desde pequena. Todas as gurias. Os telhados eram dois pau, assim, não. Que botavam no costado, depois um atravessado aqui e outro aqui, eram tudo de madeira, pelo certo, perderam tudo.